mais uma vez, pedir para que Deus nos abençoe através da palavra dele. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, e atribuir a Deus tudo que fizemos aqui nessa noite, foi para honrar e glorificar o teu santo nome. Pai, eu quero agradecer a ti, porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio. Tua palavra nos fala, Deus, que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. Então nós cremos, e eu creio, Deus, que o Senhor está aqui, Pai. Deus, e se o Senhor está aqui, Jesus, se o Senhor está aqui, Espírito Santo, se o Senhor está aqui, porque existe um propósito, esse propósito é nos adornar, nos lavar através da palavra, nos aperfeiçoar. Deus, eu creio que toda boa obra que o Senhor começou em nós, ó Deus, tu és fiel para completá-la, Deus. Deus, nós te pedimos nessa noite, Deus, que o Senhor cale a voz do nosso coração. Cale, Deus, tudo aquilo que vai ao contrário à tua palavra, Deus, nossos anseios, nossas ansiedades, ó Deus, tudo aquilo que não faz parte de nós, mas que nos aflige, ó Deus. Não queremos nos preocupar com o dia de amanhã, mas queremos, ó Deus, nos voltar neste momento, para esse exato momento agora, chamado hoje, neste exato momento, pedimos para que o Senhor aqui, Deus, fale conosco. Deus, eu coloco essa palavra que o Senhor compartilhou no meu coração. Eu oro, Deus, para que na mesma forma que o Senhor tem tocado na minha vida, o Senhor tem me levado a mudar a forma de pensar e agir de acordo com aquilo que eu creio. Eu oro para que cada um aqui, na mesma medida, Deus, seja obediente à tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Lucas 15. Vamos continuar a respeito do filho pródigo. Então vamos lá. Desses 14 anos do evangelho, algo que Deus tem compartilhado no meu coração, que eu creio assim que tem definido muitas coisas na minha vida, em relação a chamado, em relação a servir a Ele, a estar com Ele dia após dia, independente de lutas, independente das dificuldades, estar com Ele. E eu creio que nós precisamos compreender isso. Precisa isso ser uma revelação no nosso coração, a ponto que, se você entender isso, meu irmão, eu creio que você nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor. Vai existir momentos que você vai pensar em desistir, porque você está cansado, você está sobrecarregado, mas jamais você vai se apartar da presença dEle. A partir do momento que você compreender isso, que eu creio que Jesus, ele traz para o ensinamento em Lucas 15, como eu falei na pregação passada, todas as vezes que você for ler a respeito de uma parábola, você precisa ter essa consciência a quem Jesus está ensinando, a quem Jesus está aplicando tal texto. E nós vemos que todas as parábolas em que Jesus ele está anunciando, Jesus ele faz ele dá uma olhada no geral, e ele encontra ali pecadores, fariseus, saduceus, escribas, coletores de impostos, e assim vai. Então ele enxerga toda aquela multidão, e toda a mensagem dele através das parábolas ele tenta aplicar para todos. Ele traz o ensinamento onde mexe o coração de todos. Ele confronta todos. Todas as parábolas que você lê, você pode analisar ali que nos primeiros versículos, nesse Lucas 15, nós vemos muito bem que Jesus ele não dá maior importância ao período do versículo 11, que está falando do filho pródigo, mas ele dá uma importância a toda a parábola, desde o versículo 1 até o final dessa parábola de Lucas 15. Ele está falando ali da dracma perdida, depois ele fala da ovelha, melhor, ele começa com a ovelha perdida, depois ele fala a respeito do dracma perdido, da festa que é feita quando se acha tanto a ovelha quanto o dracma. E nós vemos aqui também Jesus enfatizando e mostrando esse amor de um pai. Ele usa o contexto de uma família, no qual eu creio que é o projeto de Deus para a humanidade, a família. Aí nós vemos aqui que Jesus ele começa a falar a respeito dessa família. E só que nesse momento, em Lucas 15, o maior alvo de Jesus é permitir que as pessoas enxergassem a realidade delas e o coração delas. O maior alvo meu e teu, meu irmão, para permanecer de acordo com a vontade de Deus é saber quem você é. Você sabia disso? Que a maior luta nossa, ou melhor, muitas coisas nós não alcançamos diante de Deus porque nós não sabemos aquilo que pedimos ou quem somos. Se hoje eu perguntasse para você rapidamente, você pudesse aqui falar para mim 5 defeitos teu e 4 qualidades, 3 qualidades tua. Eu tenho certeza que muitas vezes os 5 defeitos teu é uma facilidade maior de falar. Mas uma qualidade, você fica pensando, será que eu tenho isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? que exista essa dificuldade. Né? Tomara a Deus que não seja isso com você. Comigo é assim, comigo acontece. É muito mais fácil olhar os meus defeitos do que aquilo que eu tenho como qualidade, aquilo que de fato eu sou. E eu creio que existem momentos que Deus lhe permite que pessoas cheguem até nós e falem a respeito desses atributos do nosso caráter, tanto para o lado bom como para o lado negativo. Eu creio que também há momentos que você está vacilando na vida e achando que aquilo é normal. Deus usa pessoas para chegar assim, irmão, você não está achando nada estranho? Você acha que está tudo bem aí? E diante de Deus eu creio que há um desafio de nós nos enxergarmos, olhar dentro de nós e começar a falar, Deus, eu preciso mudar nessas áreas. Sexta-feira agora nós tivemos um momento de oração aqui à noite, a partir das 11 horas, até convido você, né? Temos a reunião na quarta-feira, juntamente com o Ministério da Intercessão, onde nós oramos por nós mesmos e oramos por motivos da igreja. E na sexta-feira nós temos orado aqui, porque nós temos entendido que nós temos que sair das quatro paredes nossas aqui e evangelizar, levar o evangelho lá fora. Você crê nisso, que a vontade de Deus para nós hoje, como igreja, comunidade igual, que se inclui isso também, sairmos daqui e anunciar o evangelho aí fora? E aí nós temos conversado com o Diogo, com os demais aqui, que uma das coisas que temos entendido é que Deus precisa estar conosco. Deus precisa nos dar a direção para sairmos lá fora e não falar de nós mesmos, sim falar aquilo que Deus tem para a vida deles lá fora. E aí, nessa sexta-feira aqui, eu orando, algo que veio muito claro no meu coração, assim, em oração. Deus, eu quero ser melhor para o Senhor mesmo. Então, tudo que tem de defeito em mim, eu preciso ser melhor para quê? Para mim conviver com você? Não, eu preciso ser melhor para Ele. E quando eu tenho essa consciência que Deus vai tocar na minha vida e restaurar a minha vida para Ele mesmo, isso me dá uma segurança de pedir tais coisas para Ele. Por exemplo, Deus, eu estou com uma enfermidade aqui. E essa enfermidade, de acordo com o médico, eu vou viver um mês só. Mas o Senhor declarou sobre a minha vida que existe uma obra para ser realizada através de mim. Mas e agora, Deus, o que eu faço? Se eu vou viver só um mês, a obra do Senhor está restrita em um mês para a minha vida? Ou está aí em 2 anos, 3 anos, 4 anos? Porque se for ao longo prazo, eu preciso que o Senhor toque em mim, que o Senhor restaure a minha vida, que o Senhor cure a minha vida, para que eu possa servir ao Senhor. Tanto que você pega aí todos os testemunhos de cura de câncer, do HIV, de todo tipo de enfermidade, você vê que todas as pessoas foram curadas, existe um fim. E o fim é o quê? Proclamar o evangelho, testemunhar daquilo que Deus fez na vida deles. O Newton deu um testemunho aqui. Então, esse testemunho que Deus permitiu, que Deus restaurou ali os movimentos da mão dele, do lado esquerdo ou direito? Do lado esquerdo, existia um propósito. E esse propósito se resumiu aqui hoje, ele em declarar para você, mostrar para você que Deus está com ele e tocou na vida dele. Mas para quê? Porque Deus quer usar ele aqui, louvando a Deus, louvando a ele mesmo, adorando a Deus, levando eu e você a adorar a Deus, através do louvor que é, através da guitarra do Newton. Então existe um propósito, e eu e você precisamos compreender e crer nisso. Deus, eu creio que o Senhor tem algo para a minha vida. Então aquilo que está incomodando o Senhor, mostre para mim para que eu possa prostrar diante do Senhor e ser melhor para o Senhor. Me leve a ser melhor cada dia para o Senhor. Então esse é o nosso objetivo. E eu creio aqui, meu querido, que o maior alvo de Deus, quando está relacionado a ser melhor para Ele, é o nosso coração. Então nós, dentro desse mover da nossa cultura aí do underground, de ser diferente, nós sabemos que nós passamos muito preconceito aí fora. Dependendo da igreja, a igreja olha para você, alguns olham para você e falam, ih, esse aí, crente, quero ver bem na Bíblia, bem certinho, duvido que seja cristão. Ele já olha para você, ele julga a tua aparência, não vou colocar só em questão de igreja, às vezes até as pessoas aí que não são cristãs, elas olham para você, porque chegou uma informação para ela que o cristão tem que ter tal perfil, tal terno, de tal marca, com tal Bíblia, com tal jeito de segurar debaixo do braço e tudo. Então foi ensinado para ele isso. Então ele olha para você hoje e ele fala, ah, não, você é cristão? Ele tem até aquele choque assim, nossa, não sabia que você era cristão. Eu falei, sou lá da igreja tal, faço parte lá tal. Até aquele exato momento você estava tipo o James Bond, né? Estava só escondidão ali. Até o exato momento que ele chega e ele descobre que você é cristão. Daí você está ali, começa a anunciar o evangelho, fala do amor de Deus, fala das experiências que Deus tem feito na tua vida. Porém, Deus, Ele olha para mim e para você, a primeira coisa que Ele vê no momento de culto aqui, sabe o que Ele enxerga? Sabe o que Ele vê? Arrisquem lá, bem alto. Coração. Deus, Ele olha o teu coração. E a partir do momento que você tem essa certeza dentro do teu coração, que Deus, Ele está preocupado com o teu coração, eu creio que muitas lutas que você tem enfrentado, você não vai dar mais, não vai atribuir mais tanta importância a tais problemas, teu. Você vai começar a andar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Veja o que a palavra diz. Provérbios 4, versículo 23. Só para você anotar, não precisa abrir. Continue lá em Lucas 15, que já vou chegar lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Então aqui nós vemos Salomão trazendo como um ensinamento para mim e para você que de tudo que você deve guardar, não é o teu dinheiro, não é o teu carro, não é o teu casamento, não é a tua família, não é a tua Bíblia, não é a tua roupa, não é nada. De tudo que você deve guardar, o que você tem que guardar é o teu coração. Tanto do hebraico aqui como para o grego, essas palavras, quando fala tudo, é tudo mesmo. Não existem algumas coisas, não, é tudo. Então, o que nós vemos aqui, o texto falando o seguinte, de tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Nós vemos a palavra de Deus em vários textos, onde Jesus, ele é declarado como Messias, onde ele viria e morreria na cruz, e que um dos objetivos dele seria o quê? Através do nosso interior, fluir rios e água viva. A palavra de Deus não fala isso? Quantos aqui já leu esse texto? Então a palavra nos fala, na verdade, que é dentro do nosso coração. Macarrão pregou aqui semana passada, ele falou justamente sobre isso. Ele enfatizou sobre a graça e falou que a graça não é possível você viver ela de fora para dentro. Não existe como mesmo. Justamente por isso. Porque você vai viver aquilo que está no teu coração. É aquilo que está dentro de você para fora. Então, se existe o amor, você vai demonstrar esse amor. Então, por que eu pedi para o Vandão, né? Agora foi de Deus, o irmão, perguntar sobre isso. Então, o Vandão, ele vive esse modo de servidão de dentro para fora. Te custa você trazer um copo de água para mim aqui, irmão? Então, existem muitas coisas, para quem conhece o Vandão, sabe que ele não se custa de fazer. É algo natural dentro dele. Porém, você vê alguns que não querem servir. Eu trabalho lá na casa terapêutica, lá com os drogaditos. Tá, eu vivo lá com os drogados. E lá, o meu maior objetivo como monitor é ajudar ele a aplicar tudo aquilo que tem chegado como conhecimento para ele. Através de psicólogos, através de pastor e tudo mais. E o maior momento que eu pego eles é o momento de tarefa, de vida prática. Eu chego para eles e começo a definir ali. Você vai lavar o banheiro, você vai fazer isso, fazer... Ali eu começo a conhecer o coração de cada um deles. Através do quê? Da expressão. Tem alguns até que chegam a falar para mim, não, eu não vou fazer isso aí. Falei, não, você vai fazer. Ah, mas eu não vou fazer isso. Aí você vê o quê? Aí eu tento trazer essa aplicação a eles. Que ele está ali justamente não para sair das drogas. Só sair das drogas. As drogas é uma consequência. O alvo ali é ele aprender a lidar com aquilo que impulsionou ele ao uso da droga. E é essa espírito de não servir, essa rebeldia, a desobediência. São essas coisas que é meu alvo, é meu foco trabalhar com eles ali dentro. Então eu e você nós precisamos compreender que o nosso coração é de onde vem toda a fonte de vida. E é ali que nós precisamos guardar. 1 Samuel 16, versículo 7. Eu creio que assim como eu, você também já se justificou para um monte de pastor e tudo mais aí, usando esse texto aqui. O momento em que Samuel vai ungir Davi. Aí o texto fala assim. Porém o Senhor disse a Samuel... Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, mais um texto aqui confirmando a respeito disso. Samuel tem uma missão de ir até a casa de Jessé e ungir o rei de Israel. Aí a Bíblia, se você ler lá 1 Samuel, você vai chegar a essa conclusão. Está lá Davi apacentando as ovelhas, nem estava ali perante os irmãos. Aí a Bíblia conta que Samuel chega e já encontra o primeiro, o primogênito, todo forte, bonitão, né? Parecidão comigo, assim, fortão. Aí Samuel olha, olha, Samuel vai falar, chamar ele, Deus fala assim, ô Samuel, espera aí, não o chame, porque não é ele. E aí Samuel vai, então é aquele, não, não é esse. Não olhe como o homem vê, não olhe para a aparência, mas olhe o quê? O coração. Olhe o coração. E a Bíblia, nós vemos no decorrer do texto, que é mandado chamar Davi, e Davi estava ali extremamente aperfeiçoado para tal função. Então nós vemos que Deus, ele está focando tanto para o meu coração como para o teu agora. O próprio salmista diz assim, no Salmo 139, versículo 23, fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui vemos a importância de nosso coração, pois precisamos aceitar que Deus olha nossas intenções. Aqui vemos Jesus revelando o segredo de conhecer o coração de alguém. Olha só, por um bom tempo eu tive comigo assim, não, mas você não tem o poder de olhar para o meu coração. Você não tem como você olhar para o meu coração. Porém, a Bíblia diz que isso é possível. Você sabia? Olha para a pessoa do teu lado aí, faz favor. Sabia que você consegue enxergar o coração desse irmão teu aí do lado? Sabia que Deus te dá essa condição disso acontecer? Olha o que o texto diz aqui. Raça de víboras, não é vocês, tá? Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então nós vemos aqui, na verdade, o texto de Jesus confrontando o fariseu. Confrontando aqui a lei. Então a palavra de Deus aqui nos fala bem claro, que Jesus, ele chega para os fariseus, saduceus, para todos aqueles que eram responsáveis de estar estabelecendo a lei judaica, ali no povo de Israel, ali no momento judaico ali. Nós vemos aqui que Jesus, as maiores palavras ásperas de Jesus, da boca de Jesus, foi contra os fariseus. Lembre lá comigo. Raça de víbora, sepulcro caiado, quem mais lembra de mais alguma coisa? Jaguara, se fosse no linguajar hoje, pode ser que ele falasse. Jesus, ele tinha o coração dele extremamente voltado à graça de Deus, aquilo que ele tinha para cumprir. E quando ele chega mediante ao povo ali de Israel, algo muito complicado, quero dar uma dica para você, quando você for pegar a Bíblia para ler, vou começar a ler a Bíblia, beleza, leia a Bíblia, se é necessário isso, sempre tenha um dicionário, alguma coisa que te dê um respaldo sobre os evangelhos, porque os evangelhos, meu querido, é um dos momentos, é um período muito complicado de se compreender, porque Jesus, ele está na velha aliança, como pessoa já entendendo, tendo consciência da nova aliança, porém, ele não pôde estabelecer a nova aliança. A nova aliança só se cumpriu a hora que ele morre, ressuscita, e o Espírito Santo vem em Atos 2, que é o momento ali do grande Pentecoste. Então, ali, de fato, foi estabelecida a nova aliança. Então, Jesus, na verdade, ele vem, ele anda de acordo com a lei, porém, ele começa a falar sobre a intenção da lei. E se você lê ali toda a instrução de Paulo, Paulo ele fala muito bem claro que a lei nunca serviu para justificar ninguém. A lei não tem poder para isso. A lei, pelo contrário, ela veio para evidenciar o pecado, só para mostrar para o homem que ele não podia ser justificado. A lei só serviu para isso, meu irmão. Aí Jesus vem com essa consciência de o momento que acontecer, de eu morrer na cruz, ali sim vai se cumprir. Ali vai ser rompido o véu, vai ser rasgado o véu e todos vão ter o livre acesso ao Pai. Todos vão poder chegar ao Pai como filho através de mim. Então, eu e você, nós precisamos compreender que Jesus, quando ele se levanta nas parábolas, ele sempre quer afrontar os fariseus. Mas ele não quer afrontar fariseu pessoa. Ele quer quebrar um conceito religioso que oprimia o povo na época. E nessa parábola aqui de Lucas 15, algo que me chama a atenção, que Jesus ele consegue fazer isso. Ele consegue afrontar a religião através de Lucas 15. E eu gostaria de ler com você alguns textos aqui. Deixo antes de tudo Provérbios 15, 13 fala assim, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Só entrando mais aqui na questão, que eu falei e acabei não explicando, que é possível você enxergar o coração da pessoa através da conversa, do diálogo. Então você quer conhecer alguém, sempre conversar com ela, você vai conhecer alguém. Se você vê muitas vezes ela batida, aquela pessoa que vive cansada, vive sobrecarregada, você vê que ela, a expressão facial dela vive triste, tipo o gatinho lá do Xereque, assim, aquela carinha triste, assim, para as pessoas olharem assim, para ela e falar: meu Deus, que dó dessa pessoa. A Bíblia, na verdade, está falando aqui sobre você ir além. Não olhe só para a aparência dela, não olhe só para aquilo que ela está falando, olhe o coração dela, conheça o coração dela. Então, quando a Bíblia fala lá em Salmo 1, para você não se assentar na roda do escarnecedor, ele está falando justamente sobre isso. Que dependendo do momento que você estiver, o coração dela, aquilo que está dentro dela, as más conversações, vai corromper o bom costume. Vai levar você a formar opiniões e ter conceitos que não é bíblico. Falando um pouquinho aqui de novela, por que todo mundo vive aí sempre descendo a lenha na novela? Porque, de fato, é uma derrota a novela. Só que você começa a assistir ali, que há momentos que eu faço isso, eu fico vendo ali os valores extremamente trocados. Você vê ali valores que o mundo, valores que a mídia quer passar sobre família, sobre relacionamento, sobre criação de filho, sobre tantas outras coisas, submissão à autoridade. Você vê ali o que é totalmente deturpado. E aquilo ali nada mais é, você conhece o coração do povo. E aí existem ali as pessoas, os autores, tudo, você vai fazer entrevista com eles e diz lá: não, mas isso é a realidade do Brasil. Aquilo ali nada mais é do que está estampado aí, as famílias vivem dessa forma. Isso é uma realidade que acontece, nós só estamos aqui mostrando, tentando trazer algum valor para que seja mudado alguns conceitos, como homossexualismo e algumas outras coisas. Porém, a Bíblia nos deixa bem claro aqui que você precisa ter esse discernimento, você precisa compreender, saber o coração das pessoas e muitas vezes ser usado por Deus até de repreender elas. Pô, irmão, você só fala besteira. Você já se deparou que você só abre a tua boca só para falar asneira? Você nunca falou isso para ninguém? Já falou isso para alguém? Eu creio que existem pessoas do teu lado. Claro que você não vai ser tão rude assim, tão bravo com seu amigo. Vamos lá. Uma vez entendendo isso, temos que conhecer nosso coração e nossas intenções. Lucas 15, a partir do versículo 20. A pregação passada eu preguei do versículo 11 até o 20. Agora eu vou continuar do 20 até o 32. Fala lá assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas ou sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, e estava com ele, mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Amém? Então nós vemos aqui algo tremendo. Nós podemos até atribuir a esse texto um dos momentos mais importantes da Bíblia, um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, Ontem nós estávamos numa festa, lá na casa do Jesus. E aí tinha um irmão lá que perguntou para mim o que eu ia pregar hoje, e eu comentei que era sobre o filho pródigo, tamanha emoção dele. Ah, eu conheço bem esse texto, aquele texto que fala que quando o filho chega em casa, estava o pai com um monte de bandeira, e estavam tudo alegre, e festa começou, e um bailão começou, e... Falei, é bem esse momento mesmo. Mas alegria de ver ele expressar tamanha emoção que fala a respeito desse texto aqui. Então nós vemos aqui nesse texto, Jesus aqui, meu querido, se você parar para analisar bem no pé da letra da palavra, a maior ênfase de Jesus é sobre o filho que fica em casa e não o que sai. A maior importância de Jesus aqui era de confrontar a religiosidade, o farisaísmo, que estava ali submetendo um jugo, estava ali colocando um jugo sobre o povo. Aí nós vemos aqui que o maior desejo de Jesus é que o povo compreendesse sobre isso. Só que no momento em que Jesus começa a contar uma história, logo eles começam a ficar agitados. Porque a história por si própria, se você olhar com uma perspectiva judaica, Jesus já confronta só no contar a história. Por exemplo, fala aqui que no momento em que que o pai avista o filho, algo aqui acontece, o pai sai correndo e abraça o filho. Numa condição judaica, isso era impossível de fazer. Por quê? Porque o pai, sendo ali o chefão da casa, aquele que estava ali em casa, que era que de fato mandava em tudo e que estava ali numa função sacerdotal e até mesmo como rei para governar toda a sua casa, ele usava uma estola. E essa estola, na verdade, ia até abaixo da canela dele. E era curtinha, então, na verdade, era para se dar passos curtos. E era desonroso para um homem pegar e erguer a estola e mostrar o joelho. Era desonroso fazer isso. Porém, o texto aqui está falando bem claro, que o pai avista e sai correndo. Então, ele faz o seguinte, ele olha o filho, ele pega ali a sua estola sacerdotal e ergue para cima, mostrando o joelho, nem aí com o servo, nem aí com as pessoas que olhassem, nem aí com nada. E sai correndo e abraça seu filho miserável que estava lá, que tinha gastado tudo, que estava descalço, que já era um escravo. Aí nós vemos aqui o texto continua falando a respeito da filiação. Ele logo pede para que trouxesse uma sandália para ele, mostrando ainda publicamente que ele ainda era um filho, mesmo tendo gastado tudo. Aí, de repente, o fariseu escuta aquilo, o fariseu um cutuca o outro, fala, ah, não, se Jesus está por fora. E ele ficou louco. Agora ele está ficando, nós temos que matar ele mesmo quanto antes. Porque se ele ficar ensinando isso aí, nós estamos perdidos. Ele está indo em contra tudo aquilo que é a tradição nossa. Tudo aquilo que nós temos ensinado ali. Imagina ali que tenha um ali de 80 e poucos anos, a cabeça dele, tamanha crise que não passava ouvindo uma mensagem dessa aqui de Jesus. Falando, não, mas como? O filho já erra em pedir a herança antes, antecipadamente, que foi o que eu preguei anteriormente. Ele já desonra o pai. Se isso de fato fosse verídico, esse filho nem ia voltar para casa mais, porque nós íamos apedrejar ele em praça pública, porque a lei falava isso. Porque, na verdade, a herança só podia ser tomada no momento de morte do pai. Aí o miseravão do filho chega ali e pede toda a herança antes. Então ele chega para o pai e já expressa o seguinte, já não sou mais teu filho, para mim o senhor já está morto. Ele desonra o pai perante todos os seus servos. Então o fariseu escuta aquilo ali e fala, não, veja, já começou tudo errado a história de Jesus. Aí de repente a história continua falando que ele vai e ele começa numa uma terra longínqua, numa outra terra distante. Ele lá está, ele começa a gastar tudo. Ele não tem administração nenhuma. Ele não tinha aprendido nada com o pai. Ele não tinha olhado o pai administrar ali a sua fazenda. Aí ele pega tudo que tem, vai para tal lugar e começa a gastar. Aí o texto continua Jesus falando o seguinte. Aí existiu uma grande fome naquela cidade. Esse filho perde tudo. Aí de repente ele chega lá perante a um outro senhor e fala assim, me arruma um serviço para mim. Aí o senhor olha para ele e fala assim, arrumo sim. E essa sandália aí, de onde veio? Fala, ah, é que eu estou vindo da casa do meu pai e tal, tal. Então, beleza. Já que você vai trabalhar para mim, preciso que você tire essa sandália, porque aqui dentro da minha fazenda, só quem usa sandália são os meus filhos, só dentro da filiação. Então, para mim, não confundir você com um filho meu, então preciso que você tire, porque a partir de hoje você não é mais filho, você é escravo. Aí o fariseu vê tudo aquilo ali e fica, meu pai amado, Jesus está louco, não pode isso. Aí nós vemos que ele tira toda a sandália e vai trabalhar. No qual função? Cuidando de porcos. Aí a hora que Jesus fala isso, eu imagino, queria estar naquela época só para ver, um cutucando o outro, falando, não, agora pare, vamos prender ele já. Está louco um judeu cuidar de porco? Nós nem comer, nós comemos essa carne, nós achamos extremamente imunda. E até os dias de hoje, se você vai conversar com um judeu ortodoxo, até hoje ele vive isso, ele não come carne de porco. Aí nós vemos ali Jesus trazendo toda essa história para afrontar, para aguçar, permitir que os fariseus conhecessem o coração deles. Então o maior alvo de Jesus aqui nessa história é permitir que eles conhecessem o coração deles mesmos e também conhecessem o coração do Pai. Então nós vemos aqui que Deus age dessa forma comigo e com você. Não age? Quantos pecados, quantas coisas erradas você fez aí fora? Talvez ainda faz, escondidinho, de você mesmo. Você faz algo errado, esconde de você mesmo. Fica ali afirmando que não, daqui a pouco eu peço perdão e boa. Aí Jesus, ele chega para você em Deus e fala, não, eu te perdoo. Isso que você cometeu agora, ou que você vai cometer daqui uma semana, eu já levei na cruz. O desafio maior não é você ficar se autocondenando, é você aceitar que ele já levou na cruz. Então, quando você estuda Paulo, você começa a compreender que Paulo já não dá ênfase mais ao pecado. Paulo dá ênfase à obra da carne. Ele já não está atribuindo mais. Você não vê Paulo falando, meu querido, você tem que abandonar o pecado. Meu querido, você tem que, pecado. Ele não fala. Ele trabalha o quê? Que existe uma natureza pecaminosa em nós, que é isso que nós precisamos ter consciência e mudar a forma de pensar. Entender que essa carne nossa não nos condena mais. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ele levou, houve uma substituição. A morte que era tua foi lá na cruz e a vida que é dele, eu e você temos hoje. Então, se eu tenho, é porque ele teve antes. Ou se ele pode, é porque eu posso. Ou se ele vai, eu vou. É essa consciência que eu e você precisamos ter. Que é a consciência de filhos. Vamos continuar aqui. Aqui a primeira coisa que jamais podemos esquecer é que o Pai nos ama, mediante a sua graça. Então aqui, diante desse texto, o maior ensinamento de Jesus aqui, além de confrontar o conceito farisaico, é mostrar o seguinte, existe um Deus que ama vocês. Independente do que vocês façam, existe um Deus que ama vocês. Independente de vocês gastarem tudo, de vocês não saberem andar no caminho dele, ele ama você. É como nós cantamos a música aqui. Ele nos ama tanto. Não é assim? Você não crê nisso? Que Deus ele ama? Não há momentos na tua vida de quebrantamento que você reflete assim, meu Deus, que Deus me ama. Sabe qual é o momento que você pensa isso? É o momento onde você está se achando o pior do pior dos piores. Você fez ali uma grande coisa ruim, a ponto que você atribui isso a Deus. Meu Deus, como Deus me ama. Mesmo eu sendo assim, Deus me ama. Jesus aqui, nesse texto, Jesus está falando aqui a respeito da graça. Porém, esse conceito de graça só começa com Paulo. Paulo que começa a esclarecer mais e mais a respeito da graça. A graça aqui é uma palavra grega que ela está relacionada a uma palavra que significa charis. Charis, os gregos e os romanos, eles usavam para expressar em determinados momentos. Por exemplo, o imperador de Roma, toda vez que chegava um momento em que, está lá, dia 17 de março, dia que eu nasci, já estou te avisando que no próximo já presentinho. 17 de março. Então, 17 de março, eu tomei posse do império. Então, chegava 17 de março, ele chamava ali alguns dos seus subordinados, falava assim, abram, está aqui, ó. Ele abria uma... Me ajuda, hein? Abriu uma arquinha. Arquinha não, é outra coisa. Um baú. Aí ele pegava das suas joias, da sua riqueza, ele separava e falava assim, todos aqueles guardas que estão lá em sentinela, em postura de segurança lá no, na entrada de cada portão lá, que ele está cuidando lá, cada guarda que está lá, eu quero que você chegue até ele e dê um pouquinho de cada um. Divida aqui, 100 mil reais para cada um. Dê para cada um isso. Eles pegavam e davam. A hora que cada um recebia aquilo, primeiro questionamento, mas por que eu estou recebendo isso? Mas não chegou o meu momento ainda do salário. Não está no dia. Mas o que, que eu fiz para me receber isso? Eles ficavam tão constrangidos com aquela oferta, a tal ponto que Paulo olha para aquilo e Paulo fala assim, o amor de Deus é semelhante a isso. A mesma forma que o imperador pegava essas moedas e dava, mesmo que eles não merecessem, porque eles não tinham feito nada para merecer. Porque cada um ali só recebia mediante aquilo que trabalhava. Cada função ganhava de acordo com aquilo que trabalhava. Então imagine você lá no teu trabalho, bem faceiro lá, né, limpandinha, arrumando as tuas coisas, daqui a pouco chega teu patrão, ô, estava ali separando os dinheiro meu ali, estou alegre hoje, há uma alegria tremenda no meu coração. Eu estava ali com 10 mil reais ali. Ia comprar, estava entendendo para comprar um mudar de carro, mas não vou mudar de carro, vou pegar, vou dar para você. Não ia ser constrangedor, não ia ser bom ao mesmo tempo para vocês? Então é muito mais do que nós merecemos. Então a graça de Deus, quando Paulo ele olha para esse momento, Paulo está falando assim, Deus, mesmo vocês não merecendo, Deus fez isso com Jesus. Onde fala lá João 3,16, que lhe deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus pega Jesus e entrega a humanidade. E algo interessante que para mim é constrangedor, saber que eu tive um momento que eu tive que decidir em meu coração, não, vou servir a Deus. Mas também existia um momento que eu poderia ter falado, não, eu não quero. Vou viver tudo que o diabo tem para dar para mim e vou viver bem, vou morrer nas drogas, quero ir lá para o inferno, porque diz que lá tem cerveja, tem mulherada, está tudo quente, não é assim que passa para a gente, o inferno. Saber que mesmo que eu tomasse essa decisão e eu fosse para isso, Deus ia continuar olhando para mim e continuar me amando. Falou, Brunello. Por que você podia estar aqui comigo, no meu ladinho, para dar risada, para brincar, fazer um monte de coisa? Está lá você agora, eternamente ausente da minha presença. Então isso é amor, meu querido, isso é amor. Então quando Jesus ele chega aqui, ele começa a falar desse pai, está falando disso. Que é a crise dos fariseus. O fariseu olha para aquele pai e fala, não, esse pai não existe. Não é com um pai desse sendo judeu, então não é judeu. Falar um pai desse que dá uma posse antecipada para o filho perde tudo, daqui a pouco está vindo lá o mendigo, parecendo um mendigo mesmo, tudo sujo, descalço no chão como um escravo. Aí, de repente, o pai se expõe ao ridículo de erguer a estola, sair correndo em direção, cai no pescoço, a Bíblia fala que ele logo gruda no pescoço, ali começa a beijar o seu filho, tamanha alegria, que o filho estava vivo, que o filho estava salvo. Aí logo ele olha para seus servos e fala o seguinte, traga um anel, ligeiro. Ali ele estava só demonstrando para todos os servos que viram o filho desonrar. Para todos os servos que viram ali o filho chegar e pedir a posse antecipada, desonrar o pai. Ali o próprio pai, em abundância de amor, chega e fala perante todos os servos, vai lá e pega para mim um anel. O que seria esse anel? A partir de hoje, mesmo ele tendo gastado tudo, mesmo ele fedendo como ele está aqui, a partir do que eu colocar esse anel no dedo dele, ele tem a mesma autoridade que eu tenho para mandar em vocês. Ele tem a mesma autoridade que ele teve antes de sair daqui como filho. A Bíblia diz que o pai coloca o anel, logo chega para outro servo e fala, corra lá e traga uma sandália. E essa sandália na cabeça de todos os servos que estavam ali alegres, pensando agora que ele está vindo descalço, ele vai andar junto com nós aqui. Agora ele vai ser escravo, agora ele vai ver o que é bom. O que ele vai viver aqui? Aí o pai chega e fala, vai lá e traga uma sandália e coloque nos pés dele. Coloque nos pés dele, que a partir desse momento ele não é mais escravo, e sim meu filho. Então aquilo ali era uma crise na cabeça dos servos, do fariseu que estava ouvindo essa mensagem. Aí é como se nada bastasse, como se não tivesse no fim de tudo. Jesus fala agora, vá lá, pega o novilho mais cevado, mate e vamos fazer um costelão de chão ali que nós fizemos ontem lá. Amém, Jesus? Fizemos um costelão de chão ontem lá no Jesus. E eu creio que ali deu início a uma grande tradição. Né? Na verdade, já começou antes lá com Eliseu. Quando Eliseu mata toda, quebra todas as juntas de boi ali e já manda colocar fogo em tudo, que a partir daquele dia ia ser só festa e tudo mais. Então nós vemos aqui que o pai faz isso. Ali o fariseu fica louco. Sabe por quê? Porque se você pega o início do texto fala assim, Que quando o filho mais novo chega perante o pai e pede a herança, o pai divide ambas as partes para os dois, divide ali e dá para o filho que vai embora e já separa a do filho que ficou em casa. Ou seja, aqui a crise maior do fariseu foi, e também a crise do filho quando chega foi o seguinte: espera aí, como que o senhor foi pegar o meu bezerro? Que já não era mais do senhor e nem do meu irmão, porque o meu irmão gastou tudo, miserável. Então o senhor pegou meu bezerro, cevado, para fazer uma festa para ele, que já perdeu tudo aquilo que o senhor já deu para ele. Então nós vemos aqui com maior ênfase de Jesus, nesse diálogo aqui, ou seja, aqui nessa explanação do texto da parábola, era confrontar essa consciência farisaica. E meu querido, não vou mentir para você não, eu e você, nós temos isso aqui também. E muitas vezes você é impedido de receber aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você pensa dessa forma também. O teu coração, muitas vezes, expressa isso aqui no teu dia a dia, aqui na casa do Senhor, no teu trabalho, na tua família. Você expressa isso aqui também, essa indignação. Continuando aqui. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, que era teu. Ele matou para dar para o outro irmão, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos com meretrizes, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Aqui vemos que a condição de estar ao lado do pai e desfrutar de suas coisas é ter consciência de filho e não de escravo. Tanto o filho pródigo quanto o mais velho, os dois tinham consciência de escravo. Então nós vemos que quando Jesus está explanando isso para que o fariseu compreendesse, ele está falando justamente sobre isso. Ele fala o seguinte, vocês precisam perder essa mentalidade de escravo. O que seria essa mentalidade de escravo? Fazer, fazer, fazer para receber. Se resume nisso. Jesus está mostrando através da parábola o seguinte, mesmo que você não faça nada, você já recebeu. E se você fizer, você vai fazer porque você já recebeu. Este é o espírito da graça. O Espírito da Graça dentro de mim e de você tem que ter essa consciência. Não há nada que você faça que torne você merecedor do amor de Deus. Não há nada, meu irmão. Muitas vezes eu e você nós nos apegamos a uma santidade negativa. O que seria isso? O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Às vezes vem aqui pregadores e pregadoras e aqui começa a mostrar para você porque você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não é assim? Não é uma santidade negativa? Se você olhar bem no pé da letra da questão, então eu e você vamos entender o seguinte, que eu e você nós precisamos viver aquilo que é reto, viver aquilo que é justo, viver aquilo que é agradável, que é perfeito aos olhos de Deus. Mas para isso, eu e você precisamos compreender essas verdades aqui. Deus, não há nada que eu faça. Um exemplo bem básico, que eu olho para esse momento e não me expressa tudo, quem eu sou. Eu quero compartilhar para você entender você. Moisés, antes de chegar para o povo e mostrar toda a lei, a Bíblia conta que ele chega lá no Monte Sinai, perante a sarça ardente. Aí, de repente, ele olha para aquela sarça e vê a sarça se consumindo. Ou melhor, pegando fogo e não se consumindo. Lembra desse texto? Já leram sobre isso? Aí nós vemos que Moisés chama a atenção de Moisés, sabe por quê? Porque ele viu aquilo e viu que não se consumia. Porque até ali no deserto, no Monte Sinai, era normal olhar para uma sarça seca e logo entrar em combustão e pegar fogo devido ao calor dali do lugar. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que ele olhou para aquilo, e viu que não pegava, não se consumia. Aí ele chega perante aquela sarça, Deus começa a falar com ele. O que eu gostaria de trazer aqui para você nesse momento? Eu e você, nós somos iguais a essa sarça. Por quê? Porque se Deus olha ali para a sarça e vai usar o recurso natural da sarça, que seria a seiva, a madeira, a folha, os galhos, Deus tinha que falar muito rápido com Moisés. Deus tinha que ser tipo aquela propagandinha, quando passa de remédio, que eu sempre tento falar, talvez você também tente, quando vai falar o cara lá, prescrição médica, ele fala bem rapidinho. Deus ia ter que falar daquela forma para mais, porque o fogo já ia consumir, e o fogo de Deus não ia ter mais aonde se alojar ali. Então o fogo de Deus ia ter que ser assim, fico naquela sarça, acabou a sarça, Deus olhando ali para outra, já pulava lá na outra, pegava fogo ali, já ia para outra, e Moisés tendo que ir atrás, ô Deus, para um pouquinho, que já estou cansado. Deus não faz isso. Sabe o que Deus faz? Ele não usa o recurso natural da árvore. Deus chega ali com o poder dele, com o dunamis dele, que a Bíblia diz a respeito disso. Chega com o poder dele e se manifesta ali na sarça. E a Bíblia fala que aquilo impressionou Moisés, porque não se consumia. Meu querido, não existe nada, nenhum recurso natural teu, que faça com que Deus olhe para você e fale, não, você está qualificado para tal obra, você eu vou ungir a pastor, você eu vou ungir a diácono, você eu vou ungir a presbítero, você eu vou ungir a apóstolo, você eu vou ungir a super-homem. Você não vê, não existe. Não existe nada em mim e você que Deus olhe e fale assim, não, está aí. Esse é qualificado. Não que eu também entre aqui numa questão que você não tem que se qualificar em algumas coisas. Claro que, no momento em que Deus toca em você, você precisa ser aperfeiçoado, ter conhecimentos para que a obra dele caminhe. Então, o que eu quero falar aqui com esse exemplo é que você não pode ficar se apegando às tuas coisas, aquilo que você tem, aquilo que você é, e sim aquilo que ele é. Então, a partir do momento que o Espírito Santo entra na tua vida, é ele quem faz, é ele que fala, é ele que te usa. Ah, mas por que ele faz isso? Porque Jesus morreu na cruz e quis que fosse assim e pronto. Ah, mas então está tendo as orações ali, então tem que ir na oração na quarta para mim ser cheio do poder. Não, você não tem que vir na quarta para ser cheio do poder. Porque o poder já foi dado para você, através do Espírito Santo. Você só vem na quarta porque você já tem. E eu sempre falo, né, a Rosa sempre fala, e nós estamos falando isso também na sexta, que o alvo, na verdade, da oração nada mais é você ter comunhão com o Pai. Porque às vezes você está aí no teu dia a dia, na tua correria, você não tem tempo para orar. E um momento como esse é um momento onde você vai estar o quê? Se ajustando com Deus, estando mais perto de Deus, conhecendo mais a Deus. Quero mais o Senhor, quero viver mais, quero saber qual é o teu propósito para a minha vida. Então você precisa, meu querido, assim como Moisés, assim como as pessoas olharam e viram, né? Assim como Moisés olhou e viu essa sarça que não se consumia, muitas pessoas aí fora vão olhar para você e ver isso também. Não, mas isso não é normal alguém fazer isso. Você acha que é normal alguém sair 11 horas, meia-noite, com sopa para ir dar comida para mendigo aí na rua? Você acha que é normal? Você acha que a sociedade normal olha como isso para você? Isso não vem de você? Ou vem de você? Você acha que vem de você toda essa compaixão? Todo esse amor pelas almas aí fora? Não vem. Isso quem dá é ele. Porque, na verdade, em mim e você, o nosso maior alvo é olhar para o nosso próprio problema. Se Deus criasse um cristianismo onde eu e você fôssemos o alvo só de olhar para nós mesmos e não se preocupar com as pessoas, eu creio que muito mais pessoas estavam aqui no nosso meio hoje. Queria ser focado só em nós. O meu alvo é só Deus me curar e mais nada. Não é. Nós sabemos que não é assim. Ele quer te aperfeiçoar porque ele precisa resplandecer a glória dele lá fora. Tanto o filho pródigo quanto o mais velho, os dois tinham consciência de escravo. Olha aqui algumas coisinhas que eu separei e já vamos terminar o texto e a pregação. Mas ele se indignou, o texto diz. Então o irmão mais velho escuta tudo aquilo ali, o servo chega e traz uma mensagem para ele, o texto diz que logo ele se indignou. Essa indignação quem tinha eram os fariseus. Os fariseus tinham essa indignação. Quando Jesus sentava junto com os pecadores... Quando Jesus vinha visitar a Gólgota, que é uma igreja, veja, tudo preta, toca rock and roll, mas rock and roll não é do diabo, diz que o pai do rock and roll é o diabo. Aí, de repente, Jesus está lá na Gólgota. Aí as pessoas olham aquilo ali e falam, mas não é possível isso. Logo se indigna com tal atitude. Pô, mas cabelo comprido, tatuagem, tudo aquilo. Quantos que não ficaram de cara? Eu parece que eu, nesse dia que eu estava assistindo o Jô Soares, eu me veio até algumas pessoas na cabeça que eu conheço. Certo, certo lá do Brunello, lá, esse povo aí. Veja aí o cara dizer que é crente. Quantos assistiram aqui o Batista no Jô Soares? Então eu estava lá. Não estava defendendo um estilo. Não estava ali falando do rock and roll, do metal. Estava ali proclamando o evangelho, falando de Deus, falando daquilo que Deus tinha dado para ele como ministério. Então nós vemos que, na verdade, o maior objetivo, o maior foco de Deus é permitir que eu e você tenha essa consciência para fazer muito mais do que ele mesmo fez. É assim diz o texto. Então eu e você muitas vezes se indignamos também. Da mesma forma que o fariseu se indignou, da mesma forma que esse irmão mais velho se indignou, eu e você se indignamos também. Quantos de você aqui que está aqui há anos na igreja, ou você que chegou agora, que você olha talvez aquele que está mais tempo, aquele que também chegou agora, e você vê algumas atitudes nele, qual que é a primeira reação tua? Se você tiver a oportunidade de chegar perto do irmãozinho, já começa a falar do irmão, porque aquilo ali afrontou você. Porque na tua cabeça está assim, para ser cristão, se você é cristão de verdade, você não precisa, não pode ter algumas atitudes. E eu acredito também que não pode ter. Só que não cabe a mim nem a você julgar o irmão. Porque nós não sabemos o que ele está passando. Você não sabe de onde ele está vindo, o que ele está enfrentando, qual a raiz emocional, o que está ali amargurando a vida dele para ele ter tal atitude. E muitas vezes eu e você, nós esquecemos que eu e você no passado, talvez você chegou da mesma forma. Só que o tempo de conhecimento, o tempo de devoção da tua parte com Deus, te levou a ter uma maior consciência, maior postura como cristão. E nós muitas vezes não temos isso. Então nós temos que nos preparar, porque muitos estão vindo no nosso meio, muitos vão vir. Agora, pode entrar aqui dentro e não ficar aqui dentro. Se depender da tua postura, da minha postura, dessa indignação. Aqui nós vemos bem claro que se dependesse desse irmão aqui, coitado do mais novo. Não entrava nem para dentro do portão. Olhava, não tem emprego para você, pode voltar. Você já não tem nada para se fazer aqui. Essa era a atitude. Esse era o maior objetivo do irmão mais velho. Eis que te sirvo há tantos anos, ele expressa para o pai. A palavra servir aqui no original está falando aqui escravo. Se você pegar os textos originais aqui do grego, nós vemos que o texto está falando assim, pô, eu fui escravo do senhor quantos anos? Eu estava com a sandália no meu pé, mas o meu coração era escravo como qualquer outro ali. Mas como eu faço essa leitura? Como eu compreendo isso? Momento em que o pai chegava para o filho e falava assim, filho, o fulano de tal ali, nosso escravo, que está nos servindo aqui, falou que a cerca lá, não sei quantos alqueires, estourou, preciso que você saia do teu lugar, pegue mais uns dois ali. Pegue ali algumas ferramentas, tal, vá lá juntamente com os escravos e arrume lá, para que nosso gado não fuja, para as ovelhas não fugirem. Vá lá e arrume, que o pai já está aqui cansado, fica ruim, eu ia até lá, vá lá, você que está novo. Na cabeça do filho mais velho chegava assim, como ordem, pegue aí e vá lá e faça, porque nada mais, nada menos do que a tua função. Você está aqui, você tem que cumprir a tua função. Não chegava no coração dele assim, pô, é nosso. Sim, pai, eu vou lá, porque é meu também. Faz parte também, é minha fazenda. Então, tudo que tem o filho tem também. Não é assim que o pai expressa? Então, nós vemos que o maior objetivo aqui, Jesus, era mostrar que tudo que o pai tinha era do filho também. E nós vemos que a reação do filho não foi assim. Eis que te sirva há tantos anos. Teu mandamento, ele não via, no momento que ele fala aqui, sirva tanto o Senhor e sempre cumpri os teus mandamentos. Ele não via como ensinamento, e sim como ordens. Ele nunca teve o coração dele assim, não, espera aí, o pai vai falar, então deixa eu ficar quieto que o pai vai me ensinar algo. Nunca chegou no coração dele assim. Então você, muitas vezes, você está aqui dentro, tudo aquilo que chega através de pessoas que estão anunciando o evangelho para você aqui, te ensinando, através do PIP, através de todos que estão aqui pregando, não pode chegar para você como cobrança, e sim como ensinamento. E a palavra de Deus fala, Jesus, ele fala que os meus discípulos, aqueles que ouvem e logo praticam. Então precisa você adquirir como conhecimento aquilo que tem sido ensinado a você aqui. Então eu aqui com algum maior objetivo, já complementando o que o Macarrão começou na semana passada, falar sobre a graça, falar sobre o amor de Deus pela tua vida, que não existe nada que você faça que torne você merecedor desse tamanho amor. E se tudo que você for fazer a partir de hoje, tem que fazer a partir do ponto inicial da graça. Eu já recebi, por isso eu faço. Eu não faço para mim receber. Então não pode chegar no teu coração como um mandamento, em si como um ensinamento. Nunca me deste um cabrito. Mas por que dar um cabrito se era dele mesmo? O pai fala para ele, mas meu filho, tudo que está aqui é teu, tudo que é meu é teu. Você poderia fazer a festa o momento que você quisesse. Então, meu querido, aqui eu entendo muito bem claro que muitas vezes eu e você, nós estamos aqui na igreja, nós estamos condicionando Deus. Nós somos cristãos, nós entendemos o que Jesus fez na cruz, você já recebeu, você já lê a Bíblia, você ora, você jejua, você já faz muitas coisas aí. Só que muitas vezes você chega perante Deus em relação a algumas coisas que você precisa e você condiciona Deus. Essa semana eu estava aconselhando uma mulher que o marido está envolvido com droga. E ela chegava para mim, Brunello, como que pode isso? Eu jejuo, eu oro, eu escolhi estar servindo a Deus, eu sacrifiquei o meu serviço para ficar dentro de casa, para estar cuidando dele, e aí Deus deixa que tudo isso aconteça. Como que você me explica isso? Aí na hora me deu uma indignação, assim, que parece que como se Deus tivesse indignado. Você entendeu tudo errado. Eu falei, minha querida, você não tem que fazer nada disso. Me perdoe falar, mas você tinha que estar arrumando, você não podia nem ter saído do seu trabalho. Você tinha que estar trabalhando para você sustentar, ajudar os teus filhos que estão aqui. Né? Agora você escolheu sair para você ficar cuidando dele, sendo que você não tem estrutura nenhuma para estar ajudando ele. Só que o que mexeu comigo foi a expressão dela condicionar Deus. Eu estou fazendo tanta coisa e Deus não faz nada por mim. Isso é lei, irmão. O fariseu vivia isso. O fariseu, ele vivia esse conceito, essa ideia religiosa, que eu tenho que ir para a igreja, domingo eu tenho que estar lá na igreja, ah, eu estou na escala de louvor, ah, eu estou no momento dos dízimos, ah, eu estou escalado para pregar. Então eu vou, porque se eu não for, Deus não vai me amar? Não, meu querido, não é assim que funciona. Hoje eu estou aqui porque eu já recebi. Eu não estou aqui para receber. Porque se eu estiver aqui para mim receber, é em vão estar aqui falando isso para vocês. Então isso você tem que ter como verdade no teu coração. Que a partir do momento que você se entregou a Cristo, a partir do momento que você se entregou a Jesus, essa condição tem que ser clara e tem que ser uma realidade no teu coração. A ponto de você conversar com as pessoas e elas conhecerem a tamanha graça e amor de Deus na tua vida. Você não consegue, muitas vezes, conversar com algumas pessoas que você sente aquele caldo, aquele legalismo, aquele cheiro de lei. Muitas vezes chega assim, pô, mas qual vai ser a punição? O que nós vamos fazer? Fulano errou, e agora o que nós vamos fazer? Então o coração dela está preocupado já em condenar o irmão, em julgar o irmão, e não amar o irmão. Poucos vêm e estendem a mão, irmão, quero ajudar você, meu irmão. Poucos pegam e vêm aqui, vou ajudar você. Não fazem isso. Paulo nos traz como entendimento, instrução sobre exortar o nosso próximo. Nós temos isso no nosso coração, a exortação. E muitas vezes eu e você nós compreendemos errado a exortação, por isso que nós não fazemos. A exortação chegar, Léo, você, Léo, está comendo, está fazendo isso, tem que se cuidar e já começa a ter esse aleno, coitado do Léo. Não é isso, alvo. Aí no lugar de abençoar o Léo, você mais abaixo, Léo. O Léo vai ficando pequenininho, quando ele está sentado no chão lá, ouvindo você macetar ele. Nós achamos que isso é exortação. A exortação não fala sobre isso. A raiz da palavra exortação é você entrar, você ver alguém caindo, e você entrar debaixo dela e erguer ela. Isso é exortação. Então, quando a palavra vir de um irmão, ou você mesmo, se achar no direito de chegar até o próximo, porque a Bíblia nos dá essa condição de você ajudar o teu próximo, em exortação, você saiba e julgue isso. Eu vou abater meu irmão ou vou erguer ele? Eu vou ajudar ele, vou edificar ele. Porque se for para edificar, meu querido, eu estou aqui aberto para ouvir você vir me exortar. Se você vir que eu senti que eu estava começando, eu falo, não, meu querido, deixa eu ir lá porque eu tenho uma reunião, fique aí conversando disso sozinho que eu vou embora. Então o alvo nosso é esse, ser abençoador um do outro e não ser legalista, como esse filho mais velho e como o fariseu. Aí ele continua falando assim, este teu filho, não é esse teu filho, o meu irmão, não é? Você vê aqui tamanha indignação desse filho, e o fariseu era assim, o fariseu olhava ali os pecadores, o maior alvo do fariseu, meu querido, ele era pago para isso, ele vivia de acordo com isso, ele chegava, Mateus 11, 28, não precisa se ler, que eu vou finalizar com ele depois, Eles chegavam perante a lei. Tá, vamos pegar ali a história de Brunello. Então, o Brunello, lá na antiguidade, queria ser fariseu. Aí eu começava a ler as escrituras, ia lá na sinagoga, me aperfeiçoava, conhecia. Aí alguém chegava para mim, Brunello, quer ser um dos nossos? Fariseuzão, andar com uma estola bonita, todo arrumadão, todo gomadão, bem bonito, terno, gravata, cabelo cortado, sem cavanhaque, sem nada, bem bonitão. Quero. Então, beleza. Tal dia, lá na praça tal, que nós vamos ter uma reunião lá. Ali a pouco eu chegava na reunião, estavam todos lá reunidos, todos os fariseus, publicanos, doutores da lei, e fora os pecadores que estavam lá, porque sabia que algo importante ia acontecer. Ali a pouco eles pegavam toda a Torá, os quatro livros do Velho Testamento, que são ali cinco. Pentateuco. Pegava ali todos os rolos, colocava em praça pública, aí eu chegava lá, colocava a mão em cima, e eu tinha que fazer um voto. E esse voto incluía-se em seguintes palavras. Eu, Anderson Brunello, tal, tal, tal, filho de tal, fulano de tal, descendência de tal, escolho hoje tomar o jugo da religião sobre mim. E a partir de hoje eu vou andar de acordo com a lei, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Só que nesse momento e nesse período de novato ali, no farisaísmo, eles me davam uma caixinha de promessa. Quantos aqui tem uma caixinha de promessa bonitinha em casa, assim, que se volte e meia? Ai, quero, não vou ler a Bíblia. Quero ver o que Deus fala comigo. Vai lá na caixinha de promessa e tira só um versículo. Aí você tira aquele versículo lá, Deus fala com você. Não, esse aqui não entendi. Põe de novo lá, tira outro. Aí esse outro meio que te dá uma cajadada assim, fala, não, esse aqui ia ser bem pro meu irmão, acho que vou guardar para ele. Já guarda para ele, abre um outro texto que fala o teu coração. Não, esse sim, uma benção. Eu passo o dia inteiro com aquele texto. Oh, benção. Isso não era diferente do farisaísmo. Eles ganhavam uma caixinha chamada filactério. Eles tinham que amarrar na testa. Eles amarravam na testa. Tanto que quando o salmista, alguns deles ali, você vê que o salmista fala assim, meditarei na lei do Senhor de dia e de noite. Eles estão falando desse momento. Porque esse filactério era amarrado a tal ponto nele chegava a doer a cabeça às vezes. E quando doía a cabeça, ele sabia que tinha aquela caixinha, então ele tirava ali, opa, a lei fala isso, opa, a lei fala isso. Então a lei, na verdade, era tão cravado na vida deles, no coração deles, a ponto que eles achavam injusto. Pô, se eu vivo isso, por que aquele miserável lá não pode viver? Sendo judeu também. Aí a indignação dele de querer fazer e cumprir a lei era tamanha que ele mesmo não cumpria, que ele ficava atando jugo e fardo nas costas dos outros. O fariseu, a maior função dele na época judaica era fazer isso. Ficar andando no meio da multidão e ficar lá, adulterou. Já chamava todo mundo ali, matava e tá aí, morreu. Ah, fulano lá roubou, então vem aqui, vamos cortar a mão e pronto. Cumpria a lei. Aí os fariseus eram tão miseravão e tão fariseu que eles não conseguiam viver a lei, daí eles pensavam o seguinte, vamos ter uma reunião, vamos decidir a como viver a lei. Aí eles criaram um outro livretinho chamado Talmud, ou Talmud, depende como você a tradução lá. Eles pegam esse livrinho tem mais de 600 e poucas leis. Mas para que isso? Para ensinar a viver a lei. Eles criaram uma lei para viver a lei. Pare e pense. Aí existia um momento lá que estava lá assim, o homem não pode trabalhar no sábado. Aí existia vários trabalhando, eles não sabiam que critério, como vamos aplicar o que é trabalho e o que não é trabalho. Aí criaram lá uma lei que falava assim, o homem no sábado não pode cuspir no chão. Sabia disso que existe essa lei endemoniada? Você não pode cuspir no chão. Aí chegavam para eles e perguntavam por quê. Porque senão você vai trabalhar no sábado. Ué, mas como trabalhar no sábado? Se cair em cima de uma semente e essa semente germinar, você plantou uma árvore, você pecou. Isso é lei. Isso não sou eu. Tem algum judeu aqui que pode falar para mim que é verdade isso? Não. Se você estudar, é isso aí mesmo, irmão. Os caras fizeram isso. Então os caras queriam o quê? Através de lei, através de regras, tentar viver o amor de Deus, viver o merecimento daquilo que Deus tinha para eles não viviam. Aí Jesus chega e confronta eles. Chega para o povo e fala, povo, chega disso. Eu vim aqui para estabelecer um novo reinado. Eu vim aqui para estabelecer um novo período. Período da graça. Um período onde vocês, mesmo não merecendo, eu vou morrer por vocês. E a única coisa que vocês precisam fazer é ter consciência daquilo que eu fiz. Só tenha consciência do que eu fiz. Porque tudo que você precisa, eu vou dar para você. Tudo que você necessita eu vou dar para você. Você está doente, eu vou curar você. Eu vou levar lá na cruz do Calvário. Vai passar 2000 anos e essa doença está atrapalhando você, eu já vou levar aqui hoje. Ah, você que está passando por isso, eu vou levar tudo aqui. Isaías 53 fala sobre isso. Fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que você julga como pecado, aquilo que abate você, aquilo que o diabo se levanta para ficar acusando você lá na tua casa, que você não é digno. Sabe que Jesus já levou isso. Basta você ter consciência e falar assim: Jesus, me perdoe e rumo para frente. Vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Teus bens com as meretrizes. Veja bem, quando eu tenho esse coração fariseu de ficar julgando o irmão, eu começo a criar coisas que nem existem. Aonde que o texto, você já parou para ler o texto? Aonde que o texto diz aqui que aquele meretriz seria a mulher da noite, né? As raparigas, ou sim vai. Aonde que você vê o texto que esse filho gastou? Ache esse texto para mim e diga para mim, Brunello, eu achei, está aqui, ó. O texto fala que o momento que ele estava na outra terra lá, ele gastou lá na zona, foi lá no, comeu uma costelinha lá naquele lugar, foi lá no, na Lidô, foi em vários outros lugares. Você vê ali, o teu texto não fala isso. Mas o coração do fariseu é justamente isso. Ele já olha para a tua atitude, ele já começa a condenar você com coisas que você nem fez. E muitas vezes eu e você, nós temos isso, não temos? Para com nós mesmos e com o nosso próximo. A logo julgar a atitude no coração deles. Para terminar, o texto fala assim, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vou ler aqui na outra versão, extremamente diferente, fala assim: vocês estão cansados e enfastiados de religião? Vem a mim, andei comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém? Então nós vemos aqui um texto fundamental de Jesus, que ele também fala aqui o contexto, ele está falando e os fariseus estão ouvindo ele. E quando ele fala assim, tomai o meu jugo, ele está fazendo o fariseu lembrar do voto que ele fez em praça pública. Tomar o jugo da religião. Então Jesus está afirmando ali, falando o seguinte: não esqueça, está cansado da religião? Está cansado de querer cumprir a lei e não ter êxito? E não fazer o que é reto diante dos olhos do meu pai, meu? Então chega disso. Aí ele fala aqui, tomai o meu jugo. Esse jugo aqui é algo muito interessante, que muitas vezes nós achamos que é julgar. Tomai o meu jugo, acho que está julgando alguém, não tem nada a ver com isso. O jugo aqui está falando sobre canga. E a canga aqui seria aquela madeira que é colocada no pescoço dos dois bois, para andar junto no arado. Colocam a canga em um, junto com o outro. E se você pegar aí, nesses locais que vivem isso, hoje acho que não é tanto, mas na época, se você tirar a canga, eles estão tão acostumados a andar um com o outro, que eles andam um ladinho do outro, sem a canga no pescoço. Eles estão ali andando junto, porque eles acostumaram a andar junto. Então, quando Jesus está falando aqui, tomai o meu jugo, ele está falando o seguinte: ande aqui do meu lado, fique aqui do meu lado, aprenda de mim. Vem aqui e veja como eu faço. Porque na medida que eu fazer, você vai ter uma base de como fazer. Então, eu e você, muitas vezes, nós estamos aí capengando, penando na vida, porque nós não estamos andando ao lado dele. O fato de você ter proferido com os teus lábios, declarado que ele é o teu Senhor, isso não te valida, não te dá o direito de achar que você está andando dia após dia juntamente com ele. Então você tem que estar ali, ó, consciente: Jesus, eu preciso. Levantou de manhã, Jesus, ande comigo. Tudo que eu for fazer, eu quero ver o Senhor fazer. O que o Senhor faria? Nessa condição aqui, o que o Senhor faria? Ah, em tal situação, o que o Senhor faria? Você tem esse hábito de perguntar para ele? Jesus, como que o Senhor se portaria nesse momento aqui? Nesse momento de selfie aqui, como que o Senhor se portaria nesse momentinho? Será que o Senhor bateria esse momento? Teria, não teria? Será que faria? Como que não faria? Então, perguntar para ele, meu querido. Porque ele convida aí você aqui, ó, ele fala bem claro, é leve e é suave. Então, hoje, se você está aí, ó, vivendo um cristianismo que é pesado para você, meu querido, você está andando aí com base na religião, você está com a cabeça aí religiosa, uma mentalidade de escravo. Ela não tem que ser pesada. O culto que você vem aqui não pode ser pesado, tem que ser um prazer você estar aqui. As orações da quarta-feira tem que ser um prazer você estar aqui. A célula que você frequenta tem que ser um prazer para você estar lá. Se estiver sendo um peso para você, meu irmão, reveja isso. Peça para Deus ter misericórdia da tua vida. Amém? Você coloca em pé, por gentileza. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, esquecesse da pessoa que está ao teu lado. Que você agora no teu íntimo, mesmo que você não fale nada, a palavra de Deus fala que antes que saia palavras dos teus lábios, Deus já sabe o que você precisa, o que você está pedindo. Mas que você agora focasse no teu coração, aquilo que tem sido penoso para você, aquilo que tem custado para você. Jesus, obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado porque é muito mais do que merecemos. Obrigado porque não há nada em nós que nos dê o direito, que nos torne merecedor da tua graça, do teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama tanto. Obrigado, Deus, por essa igreja aqui, que eu creio que o Senhor tem se feito presente aqui a cada dia, Senhor. Os teus planos, os teus projetos que o Senhor tem para nós. Eu creio porque a tua palavra nos fala, Deus, que o Senhor é fiel e justo para completá-la. A boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar. E eu agradeço a isso, ó Deus. Agradeço, ó Deus, e peço para que o Senhor nos dê a clareza, nos traga a consciência, Pai, daquilo que está errado no nosso coração. Pai, nós não queremos andar como os fariseus, nós não queremos ter a atitude desse filho que ficou em casa, Pai. Vivendo uma escravidão, mesmo estando em casa, mesmo sendo filhos. Nós queremos ser livres, ó Pai. Ter essa consciência que nós não somos merecedores. E tudo que fazemos, fazemos porque amamos ao Senhor. Porque é o Senhor mesmo que gera esse amor em nós. Não somos capazes nem de amar, ó Pai, a nós mesmos, aos nossos próximos e ao Senhor. Então nos ensina a amar, ó Deus. Nos ensina a amar como o Senhor nos amou, Deus. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua unção, o teu poder. Que o teu Santo Espírito a cada dia seja livre no nosso meio para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo, mas manifestando sobre nós os dons, aquilo que é necessário para que a tua igreja seja aperfeiçoada, Pai. Pai, nos ensina a ser fiel no pouco que o Senhor tem nos confiado, Deus. Nos leva, Deus, a ser fiel naquilo que o Senhor tem nos dado como conhecimento e nos ensina a praticar, Pai, dia após dia. Deus, eu abençoo a vida de cada um aqui, Pai, e peço a Deus que essa palavra frutifique a 30, 60, 100 por 1 nos corações, Deus. Repreendo Satanás, seus demônios, que tentam roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós declaramos que nós estamos contigo, nós nos sujeitamos ao Senhor. Resistimos o mal e ele fugirá de nós. Deus, obrigado, Deus. Abençoa a semana de cada um aqui. Que o Senhor, Deus, possa se fazer presente, trazendo consciência a cada um aqui daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.